Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 18 de dezembro de 2022, estamos terminando o ano de 2022. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, CDs de autoajuda, na livraria Casa do Caminho. Gigavalha Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Lembramos também do apoio das Casas Espíritas a AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Sem esquecer do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Liráucio Risse, né? Amigo, grande intérprete da música espírita e espiritualista aqui no nosso país. Né? Fundador do Bem, fundador da Rádio Espírita também, que está fazendo 19 anos aqui no Brasil, 17 anos, né? Aqui no Brasil, e no mundo todo, né? Ela toca no mundo todo. E é uma alegria nós termos o Liráucio aqui com a gente hoje. Vocês podem fazer muitas perguntas. O Liráucio também é diretor de arte da UZI, né? Da UZI estadual. Ele conhece bastante essa área de artes, então hoje é o dia de perguntar muita coisa aí sobre a arte, o que está acontecendo dentro do movimento espírita nessa área, né? Sobre música, sobre muitos assuntos, que o Liráucio é versátil em muita coisa também. Então nós vamos passando aqui. Hoje nós estamos aqui com a Babi, né? Mostra aí, Babi. Um rosto bonito pra gente. Muito bom dia. Obrigada, Jorge. Porque todo domingo a gente só mostra o Rodrigo, né? Nossa. Se juntar eu, você e o Carlinho, o Rodrigo já é melhorzinho, né? Mas nada melhor do que a Babi, que fica muito melhor. E hoje com o Liráucio aqui, piorou ainda a coisa. Se não tivesse a Babi, a gente estava perdido, né? Então, o estagiário hoje está de folga. O estagiário está de folga hoje, né? Então é titular que a Babi, né? Exatamente. E a Babi está aqui hoje para fazer a vez do Rodrigo. Que ele curta bastante, que ele é um rapaz muito trabalhador mesmo, né? Carlinhos. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Liráucio. Bom dia, Babi. Seja bem-vinda. Obrigada. O Jorge está falando de enfeitar o nosso lado aqui, mas é uma maravilha mesmo receber a Babi aqui hoje. Obrigada. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje vocês não podem ligar porque o nosso Tião Varoto está viajando, então não tem como ligar. Se quiserem participar de algum sorteio, se houver, vocês vão entrar pelo WhatsApp no YouTube ou no Facebook, que nós estamos aqui ligados. Não, se liga aí que eu ouvi o Liráucio chegar com o CD na mão aqui, o CD novo dele, que também são inéditos. Se ele chegou com o CD na mão, ele não entrou de graça com eles aqui, né? Eu acho que ele não entrou para vender o CD para nós, eu acho que ele entrou para doar para os nossos internautas aqui, os vivencianos. Então, com certeza, terá sorteio aqui do CD do Liráucio. Então, tá bom. Mesmo que ele não tenha, mesmo se ele te trouxer para nós... Eu sorteio o meu, fazer o quê, né? Eu já copiei mesmo as músicas dele. Hoje o programa aqui está bem negociado. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler Minutos de Reflexão de Jorge Reis. E vamos para o item 72. Se a qualquer tempo um irmão com fome bater à tua porta a te procurar, é porque na tua casa tem o alimento do corpo ou da alma para lhe saciar. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, mentalizando a imagem de nossa mãe Maria de Nazaré, a fim de que possamos nos elevar espiritualmente e agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por essa oportunidade abençoada nesse domingo maravilhoso de estarmos aqui com Liraucio Risse, que vem nos falar sobre trabalhar no bem. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa nos transmitir tudo aquilo que preparou. Agradecidos mais uma vez, vamos iniciando o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será trabalhar no bem. E nós estamos aqui com o Liraucio Risse, diretor de arte da UZI, São Paulo, diretor da Rádio Espírita do Bem, cantor e palestrante espírita. Liraucio, nós aqui em off... Ah, bom dia primeiro, né? Bom dia, Rui. Então, e antes de você fazer a primeira pergunta, eu vou falar... Liraucio, só fala pra gente esse nome, Liraucio. Você já falou pra mim, mas pros nossos... vivenciando, porque o Rodrigo, semana passada, estava falando que Liraucio era o nome de remédio aqui. Liraucio, entendeu? Liraucio, né? Hit é Hit. É Hit. Aí é italiano, Hit, né? Italiano, também. O Liraucio, e Liraucio também é italiano. Né? Legal. Também é italiano. Que é um nome de família, né? É um nome que, dentro da minha família, tem gerações, né? Um primo da minha avó se chamava Hit, por quem ela era apaixonada. Uhum. Né, e pensava até em casar e essas coisas. Só que o pai dela, o meu bisavô, não gostava dele. Eles eram brigados, né? E aí ele impediu o casamento, né? Ela acabou se casando com outro, né, o seu Reinaldo, meu avô, Reinaldo Hit, né? Ela tirou o nome do pai, o Ferreira. Ela usou apenas o sobrenome do marido a vida inteira, Leonina Hit, né? E quando eu nasci, o primeiro neto, ela pediu para o meu pai para colocar o nome desse primo, que ela ainda era apaixonada, ela era extremamente apaixonada. E para machucar o pai, né? Meu avô nunca me chamou de Liraucio, pra você ter uma ideia. Nunca, nunca. Ele nunca pronunciou o meu nome. Ele me chamava de Luiz. Ele inventou que meu nome era Luiz. E a vida inteira eu pude conviver com meu bisavô. Inclusive, 2 anos eu cuidei dele, que ele teve diabetes e teve a perna amputada por conta de uma gangrena. Né? E era eu que carregava ele para cima e para baixo. Ele pesava 180 quilos, 1,97m, quase 2 metros de altura. Uhum. Ele era um homem bem grande. Eu sou grande, mas ele era grande. Uhum. Né? E aí a dificuldade da minha bisavó de cuidar, né, essas coisas, e aí nós combinamos de eu ir para lá, porque eu era grande, né? tinha condição de fazê-lo, e eu fiquei 2 anos cuidando dele. Até o seu desencarne. Você sabe que você, quer dizer, mesmo sendo parente, sendo até uma obrigação às vezes, você fez uma caridade muito grande, né? Assim, você cuidando do seu avô desse jeito. Agora, quando você desencarnar, você chegar lá e falar, não, mas eu cuidei do meu avô. Falou, não, quem cuidou foi o Luiz. Quem cuidou foi o Luiz, não foi o Liraucio, senão. É verdade, é verdade. Os créditos estão lá no nome errado lá. É legal, Liraucio. Eu só falar que quem falou que era nome de remédio não foi o Rodrigo, foi eu que falei, né? Mas se fosse o Rodrigo, nós somos amigos do Liraucio há muitos anos e a gente brinca o tempo todo, é igual o Ed, né? Então não é nada de deboche, brincadeira sadia, a gente tem isso mesmo. né? A Rádio Espírita, quando nós criamos há 17 anos, vai fazer agora, dia 12 de janeiro, 17 anos, né? Ela era parceira do Vivência, né? Nós transmitíamos o Vivência Espírita através do nosso serviço de streaming, né? E então a nossa história vem de longa data. Graças a Deus, a gente está aí nesse trabalho junto há muito tempo. Desculpa aí, Rui, eu interrompi você, que você ia abrir com o Liraus, eu já atrapalhei no meio. Não, mas eu vendo o Liraus, eu lembro muito do Alamar, né? Alamar. Ah, sim. 3 anos já que o Alamar? Alamar? 6 anos. Seis anos? Puxa, 6 anos. Mas em fevereiro ele vai fazer 7 anos. Na realidade, quem trouxe o Alamar aqui para nós, para apresentar para a gente, foi o Liraus. Fui eu. O primeiro que veio foi o Liraus, né? Exatamente. Depois o Liraus falou, vocês precisam chamar o Alamar aí, chamar o Alamar. O Alamar era conhecido nacionalmente, só que a gente não tinha amizade. Nós tivemos uma amizade com o Alamar através do Liraus. É. E ele em comunicação espírita... Não, acho fora de série. O Alamar era precursor, né? Esse processo todo de divulgação, primeiro via satélite a partir de Belém, depois foi para Salvador, se mudou para Salvador, e um programa que se tornou mundialmente conhecido, né? Eu converso com pessoas hoje fora do Brasil e que lembram do Alamar, que falam dele. É, ele tinha aquela revista também, né? A revista Visão Espírita. E a Internacional também, né? Também chegou aí para fora do Brasil, porque o Alamar tinha contatos fora do Brasil, né? A primeira semana espírita de Nova York, quem criou foi o Alamar. Uhum. E os palestrantes, toda a equipe que foi para lá, foi o Alamar que levou. Uhum. Né? Londres também tivemos atividades espíritas, que foi o Alamar que ajudou a movimentar. Então ele era um cara assim, né? Se a gente for analisar hoje, pessoas que são muito queridas do movimento espírita, até o Alamar não eram conhecidas, né? Principalmente de norte e nordeste, que eram muito restritos, né? O pessoal não conhecia. Divaldo Franco, o movimento espírita do sul, né, e sudeste, não conheciam. Né? No máximo, ia até Chico Xavier, até Minas, né, mas para cima não iam. Então, Divaldo Franco, Alberto Almeida, Nazareno Feitosa, Peixinho, todo esse pessoal do norte e nordeste eram totalmente desconhecidos do movimento espírita. A partir do programa do Alamar, né, do Espiritismo via satélite, é que o pessoal descobriu que havia um movimento espírita no norte e no nordeste. E o Alamar sempre dizia pra gente: se a hora que eu desencarnar e vier falando pra vocês, meus queridos amigos, pode ter certeza que não sou eu. É o obsessor, né? Não é ele, não. Ele vai chegar gritando: oh, espiritaiada! E foi o que aconteceu, né? Todas as mensagens dele são sempre desse jeito, sempre alegres. E a gente continua brincando com ele do mesmo jeito que igual ele falava. Não é porque ele desencarnou que a gente para de brincar com ele. Eu brinco mais ainda, né? Porque até o último livro que o Alamar escreveu, né, foi justamente um livro falando sobre obsessor ou mentor. Né? Mentor ou obsessor, que era o subtítulo do livro. Né? E hoje eu transformei ele em mentor, que ele é o mentor dado bem. Né, que ele ajudou a criar, o Jorge e o Rui estiveram juntos, né, quando da espiritualidade se manifestando e orientando a gente à criação da Dubem. Né? E aí eu e o Alamar criamos a Dubem e tudo, com o desencarne dele ele passou a mentor. Ou obsessor. Não, aí a gente sabe que uma hora ele tá é mentor, outra hora é obsessor. Não vai ter jeito de mudar. Não tem jeito, né? Não. Mas é interessante, assim, o Alamar, ele tem se manifestado por médios diferentes, assim, né? A Fernanda já recebeu, o Ari Rangel já recebeu aqui na nossa região, né? Sempre cartas dirigidas a nós, né? Dirigidas a gente. E é interessante que a carta que o Ari Rangel recebeu, que é uma carta muito grande do Liraucio, o Ari depois chegou e falou para mim: Jorge, era a última pessoa na vida que eu achava que eu ia receber uma carta, porque eu não gostava do Alamar. Não, o Alamar nunca fez nada contra ele. Ele não tinha simpatia, não tinha empatia com o Alamar. Ele falou: pô, como é que pode, né? Falou, é a maior prova do mundo. Ele chegou lá e falou: não tem conversa, é você mesmo. E Alamar tinha isso, né? Ou o Alamar não tinha meio termo. Ou a pessoa gostava muito, uhum, ou a pessoa não simpatizava e simplesmente não aceitava e não gostava dele. Não, não tinha com a pessoa... Ah, eu sou... Não, o Alamar é... O sentimento que as pessoas desenvolviam por ele era assim. Uhum. Ou gostava muito ou não gostava nada. E não precisava nem... Quer dizer, eu tenho certeza que se conhecesse ele pessoalmente, era diferente, né? Ah, com certeza. Pessoalmente ele era uma pessoa fora de série. Não, mas é que o movimento espírita... Uhum. Né? Jogou nas costas dele uma pecha, uhum, né, de polêmico. Uhum. Né? Por que que chamavam ele de polêmico? Porque ele sempre foi uma pessoa que brigou por uma questão simples do movimento espírita. Vamos falar de Kardec. Uhum. Eu não conheci ninguém, né, nos meus 35 anos de movimento espírita que entendesse mais de Kardec do que Alamar Regis Carvalho. Não conheci. Alguém que fosse mais coerente, alguém que conhecesse tão profundamente a obra de Kardec, tendo estudado a Revista Espírita, que é uma obra pesada, densa, grande, né? E ele conhecia a Revista Espírita, ele citava os artigos, citava o mês, citava ano, né? Porque ele dominava isso. E aí ele via a incoerência do movimento espírita, especialmente de algumas casas que faziam um movimento paralelo, que ele chamou, inclusive na Revista Espírita, né, de espiritismo à moda da casa. Né? E aí, para combater isso, como é que você faz? Botaram nas costas dele a pecha de polêmico. Uhum. Porque ele ficava fazendo polêmica, porque ele batia, porque ele brigava, porque ele queria a pureza doutrinária. Né? E aí, quando você bota alguém como polêmico, você não tem que ficar combatendo demais, você não tem que ficar dando grandes explicações. Uhum. Né? E aí, as outras pessoas que só ouvem o termo, né? Ah, o Alamar é polêmico. Me mostra onde que ele é polêmico. Qual foi a polêmica que ele levantou? Né? De ir na casa espírita e as pessoas terem que usar branco? Uhum. Eu fui em muitas casas espíritas que os médiuns, os trabalhadores eram obrigados a usar branco. Aonde no movimento espírita, onde Kardec falou que nós somos obrigados a usar branco? Uhum. Né? Então o Alamar ficava batendo nessas coisas e o povo não gostava. O povo, os dirigentes destas casas, né, dessas casas que tinham esse movimento paralelo, né, combatiam bastante o Alamar. Mas quem conhecia o Alamar sabia o quanto ele era autêntico. Não, e aqui em São José ele foi muito bem tratado nos hospitais aqui de São José. Né? Ah, sim, sim. Tanta sorte dele ser muito bem cuidado, muito bem tratado. E ele mesmo dizia, né? Falou, aqui eu tô, sou tratado como um rei aqui. verdade. E nós fizemos a última entrevista com o Alamar, foi o Lirauz que fez, e nós entrevistamos, conversamos. Eu, o Alamar... E eu. Éramos nós três. Só nós três. Mas tinha mais uma pessoa. Está no canal do Bem essa entrevista. É a entrevista mais assistida nossa. Hoje já tem mais de 20 mil visualizações, o que para o movimento espírita é um número considerável. Está lá no canal do Bem esse bate-papo nosso, que foi a última entrevista, uma semana antes dele desencarnar. Nem chegou a dar uma semana. Ele desencarnou alguns dias depois. Deixa eu só colocar uma coisinha, Jorge. Com licença. Tem duas coisas para falar aqui. O Tião Varoto chegou. Isso. Quem puder, ligue para o sorteio, na hora que for do sorteio, 3921-3009. Nós vamos sortear um par de CDs. Olha, um par de CDs. Aqui, ó. Porque esse aqui eu chamo de filhos, né? O Jorge entende bem isso, né? Cada CD que a gente lança é um filho nosso. Uhum. Como quem escreve livros, né? E dessa vez o parto foi de gêmeos. Porque esse CD, daqui a pouco nós vamos falar, né? Ele é comemoração dos meus 30 anos de trabalho. Uhum, né, de lançamento do primeiro CD, né? Legal. E aí depois a gente fala, mas nós vamos sortear aqui um casal, né, um par de CDs, e o outro que eu trouxe aqui, um é do Rui e o outro é do Jorge. Legal. Um por cada. Uhum. Deixa eu só colocar mais uma coisinha, favor, Jorge. Uhum. O Rodrigo Costa mandou uma mensagem para nós aqui. e mandou uma brincadeira por Olerós. Bom dia. Queria deixar claro que eu só programei as minhas férias nesse dia porque o Olerós estaria na rádio. Foi de propósito, graças sim. Graças a Deus. Bom programa a todos. Foi ótimo. Quando eu soube que ele não estaria aqui, eu fiquei feliz. Agora que eu quero feliz. Ir mesmo. Agora que eu faço questão de ir, né? Foi. O Ed, ô, Olerós, você vai mesmo? Não sei o quê, não sei o quê. Não sei se o Rodrigo estiver lá. Não, mas o Rodrigo não vai. Então eu vou. Isso é uma brincadeira, gente. O Rodrigo adora fazer bagunça. Mas, Olerós, nós estávamos falando em off que a Federação Espírita proibia a música nos centros espíritas e que você conseguiu. Não, não eu, né? Nós somos um grupo, né, de artistas espíritas que trabalhávamos pela. Vamos dizer assim, pelo apoio, né, da Federação Espírita Brasileira, da FEB, para revogar, né, uma determinação que, inclusive, foi publicada na revista dele, da própria FEB, né, isso nos anos 30. Mas muita gente usava esse artigo ainda. Embora um artigo dos anos 30 proibindo o uso de música, de arte, dentro da casa espírita. Porque dirigentes que não queriam, né, se apegavam a esse artigo e usavam ele. Olha, a FEB proíbe. Uhum. É, desde que não tenha um artigo mais novo, quer dizer, uma lei mais nova. Exatamente. Uma norma mais nova prevalece aquela antiga, né? Sim, mesmo sendo de 30 e pouquinhos. Né? É, depois ela lança uma espécie de súmula, né, também, a Federação Espírita Brasileira, inclusive naquele meu livro Músicas Espirituais Como Acontece, eu coloquei, que ela colocando em todos os tipos de trabalhos dentro do centro espírita deve-se usar a música, né? Ela coloca, a Federação Espírita coloca isso aí. Sim. E isso também foi uma conquista nossa. Né? Porque antes ela estava indo contra a correnteza, porque, né, contra... contra a codificação. A codificação fala de música o tempo todo. Mozart, né? o Maestro Rossini, né? Entre outros. Tem várias outras comunicações. Sim. Na Revista Espírita tem várias manifestações falando obras de póstumas, arte. E nas obras póstumas ele manda usar a música para harmonizar o ambiente. Sim, né? Sim. E aí, nesse grupo, né, do qual eu faço parte, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a ABRARTE, né, e brigando, né, batalhando, conquistando espaço devagar e devagar. Em novembro, aliás, no finalzinho de outubro do ano passado, né, nós conseguimos que o CFN, o Conselho Federativo Nacional, fizesse uma reunião extraordinária para votar se os presidentes das federativas apoiavam a ideia da criação da área de arte. E aí nós tivemos, nessa eleição, nessa votação, né, extraordinária, não era uma reunião ordinária do Conselho, eles pediram, né, para fazer essa reunião extraordinária, né, que depois foi, na reunião seguinte, em novembro, que é a reunião normal deles, né, ratificada, né, de criação da área de arte. Então, há um ano que a arte é reconhecida dentro do Conselho Federativo Nacional. Essa nossa vitória, né, e agora nós estamos neste grupo mesmo, do qual eu faço parte, e eu sou hoje coordenador da Comissão Regional Sul, que é dividido, né, o Brasil é dividido em quatro regiões, né, e nós fazemos aqui, a USE faz parte da Regional Sul, né, nós estamos trabalhando para a construção de um documento, né, para que as casas usem como modelo. Como usar a arte dentro do movimento espírita, como usar a música com o jovem, como usar a música com a criança, como usar a dança, como usar a poesia, como usar cada uma das artes, né, cada uma das linguagens artísticas dentro da casa espírita, para o movimento poder trabalhar e conhecer direitinho isso. E qual o motivo que eles alegavam para não ter música, não ter arte dentro da casa espírita? É uma questão mais particular, Rui. Particular. Particular, sim. Quem fez aquela publicação em 36, se eu não me engano, né, ela é uma pessoa que não gostava de arte. Sabe? E aí ela fica impondo essas questões, né, de uso particular, pessoal, né, para o movimento. Isso acontece muito. Uhum. Dentro de casa espírita tem dirigentes aí que adoram inventar moda. E ele pensa que é daquele jeito, ele gosta, né? E isso acabou encontrando eco em alguns outros dirigentes. E pessoas que não gostam de arte. E a maioria, eu vou dizer, eu não tenho medo nenhum, né? São pessoas que, como diz aquele velho ditado, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Então, uma pessoa que não gosta de arte, normalmente é porque é um artista frustrado, porque o pai proibiu, ele queria ser um ator, e aí fica aquele negócio, ah, ator é preguiçoso, ator é vagabundo, artista não presta, é vida ruim, vida torta. Havia sempre essa questão do artista, né? De frescura, de o cara que pede 1000 toalhinhas para poder fazer um evento numa instituição, né? Essas frescuras, essas coisas bobas, que nós artistas espíritas não temos. Quando o Liralcio vai cantar numa casa, fazer um evento, não é o Liralcio que está lá, é o movimento espírita. Quem está aqui hoje no programa Vivência Espírita não é o Liralcio. É o diretor do departamento de arte, é o cantor, é aquele que quer divulgar a doutrina espírita, sim, como qualquer outro trabalhador. Eu sou um trabalhador da doutrina espírita, não sou um cantor. E era muito comum o pessoal falar em desvio doutrinário. Você sabe que para várias pessoas que vieram falar comigo de desvio doutrinário, eu falei, tudo bem, qual é o caminho reto sem ter o desvio doutrinário? Qual que é? A pessoa não sabia dizer. Não sabe, não sabe. Ele fala que é desvio, quer dizer, é... Mostra o desvio e vamos corrigir, mas primeiro me mostra, sim, então, onde é que está o desvio. Então, se é desvio, nós precisamos corrigir, precisa colocar no caminho certo. Só que a pessoa não sabia o que é o caminho certo da doutrina espírita, né? E a gente segue muito aqui as orientações do Chico Xavier. Se ele ensina desvio doutrinário, nós estamos no desvio, né? Rui, o Liralcio precisa responder uma pergunta do Aécio César de Sete Lagoas. Ele pergunta, com a violência crescendo a cada dia por falta de evangelioterapia nos lares, o trabalhar no bem hoje seria voluntariarmos na livre e espontânea pressão? Livre e espontânea pressão. Você sabe que isso não existe, né? No movimento espírita não existe livre e espontânea pressão. Mas existe sim uma pressão da nossa parte. Da nossa parte. À medida em que nós tomamos consciência, né, do nosso papel, não só no movimento espírita, mas na sociedade, né, a gente acaba se disponibilizando, a gente acaba assumindo tarefas, porque sabemos que nós temos que trabalhar. Sim. Né? A sociedade do jeito que ela está hoje, né, capitalista ou comunista, né, a polarização de esquerda e direita aí, tem feito um desserviço gigantesco para o planeta. Países que têm o comunismo como base estão perdidos, e países que têm o capitalismo como base estão perdidos. Né? Você pega a China, que tem os dois, estão se perdendo. Né? E qual é a rota? Qual é o caminho? É o trabalho comunitário, é o trabalho junto, é o cooperativismo. Né? Não é nem um extremo e nem o outro, é o caminho do meio. É pegando o que é bom do capitalismo e pegando o que é bom do socialismo, juntando os dois, você tem o cooperativismo. Onde a pessoa faz o que ela sabe fazer pelo bem de todos. Isso é que é lindo. E você recebe por isso. E ter o dinheiro e ter o bem não é errado. Né? No comunismo, nada é de ninguém, tudo é de todos. E aí você não incentiva as pessoas a crescerem, a se melhorarem, a se reciclarem, né? Porque ela vai receber tudo. O Estado vai dar para ela, não importa se ela faça ou não. Né? No capitalismo, é essa guerra acirrada, onde as pessoas não são amigos, não são companheiros, são competição. Ele é meu inimigo, ele é meu competidor. Concorrente. Ou concorrente. Né? Então, quando nós tomarmos consciência de que nós devemos trabalhar numa sociedade como Jesus idealizou, onde nós vamos trabalhar pelo coletivo, pensando no outro, né? Aí eu vou me colocar à disposição como voluntário. Aí vai ser uma pressão mesmo, porque eu vou me sentir nesta obrigação. E Jesus ensinou isso. Legal. O Rodrigo Costa Está fazendo uma pergunta para você. Ai, ai, ai. Gostaria de saber por que o Liraucio é referência mundial no karaokê espírita. E pede para você divulgar os canais dos links. Uhum. É porque o Canal do Bem faz live todos os dias, desde antes da pandemia. Né? E como a falta de trabalhador, não é que o Liraucio goste de aparecer, de se exibir. O problema é a falta de trabalhador. Eu convido, eu convoco trabalhadores para irem lá, fazerem parte. Né? Eu ensino a operar os equipamentos, eu ensino a editar vídeo, eu ensino tudo o que precisar. Tudo que eu conheço, tudo que eu sei, eu quero dividir, eu quero ensinar para os outros. Né? Mas não aparece. E aí, para não deixar, não vou fazer então hoje porque não tem ninguém. Eu mesmo faço. Claro. Então, cantar essas coisas, em vez de ficar todo dia cantando só música espírita, tem um dia da semana, que é a sexta-feira, que a gente dedica para cantar músicas fora do movimento espírita. Então, eu canto Djavan, canto Chico Buarque de Holanda, eu canto Martinho da Vila, né? E aí a gente usa o karaokê, por isso que eu sou o rei do karaokê espírita. Mas não canta música italiana? Estão perguntando. Também aqui. Canto música italiana. Eu gosto muito, eu sou neto de italiano, né? O meu avô Reinaldo Ricci era italiano, com quem a minha avó casou. Né? E eu aprendi um pouco, não muito, aprendi mais palavrões do que falar mesmo, né? Mas a música italiana era muito presente em casa, né? Então eu gosto de cantar, eu canto bastante italiano, canto em inglês, canto em espanhol, canto em francês, algumas coisas. Eu gosto de cantar, eu gosto de me expressar, porque para mim o que importa é a letra. E aí eu pego a letra, seja ela em inglês, francês, italiano, eu vou olhar o que, que ela está dizendo. Se ela fala alguma coisa que eu sou contra, né? Aí eu não canto a música, não passa no meu crivo, não. Certo. O Ari Rangel diz: bom dia, vivencianos queridos. Feliz domingo a todos. Um grande abraço ao Liraucio. Lembrando sempre que a Casa Espírita é uma escola de almas. Com música, então, vira uma faculdade. Abraços a todos. Eu acredito piamente nisso, né? A arte, né, de forma geral, ela mexe com o nosso interior, ela mexe com o nosso sentimento. E isso facilita esse processo de reciclagem, de jogar lixo fora. Né? Eu tenho muitos casos ao longo desses 35 anos de trabalho na doutrina espírita, de pessoas que eu fui lá fazer a harmonização, né, a preparação para uma palestra, né, que foi usada durante muito tempo, né, e que saiu da palestra, né, lembrando da música que eu cantei. E não lembrava do conteúdo do que foi falado pelo palestrante. Caramba. Estou cansado de ouvir isso, né? Uhum. O cara sai da casa espírita, no dia seguinte encontra com um amigo. E aí, você foi ontem na casa espírita? Eu não pude ir. Ah, fui. E o palestrante falou alguma coisa? Nossa, ele falou bonito, você precisa ver. E o que foi que ele falou? Não sei. Não lembro. Mas que foi bonito, foi. Mas foi bonito, foi bonito. Mas, o Liraucio, você esteve aqui na Feira do Livro Espírita. Aqui, né? Várias vezes, não só uma vez. E foi interessante que o Liraucio fazendo uma palestra, uma pessoa passou, parou, ficou ouvindo o Liraucio, depois veio falar para a gente, olha, eu estava com intenções de me suicidar. Depois que eu vi essa palestra daquele moço lá, obrigado pelo moço. Não foi muito a palestra, foi a música, né? Foi a música também, né? O que eu costumo fazer, né? O que a gente chama de palestra musical. Uhum. Né? A gente concilia conteúdo doutrinário com a música. E aí, dependendo do assunto, eu escolho uma música relacionada. Porque eu tenho conhecimento de muitos atores, cantores, né? Que vão para a casa espírita e simplesmente cantam. Cantam, pega o seu repertório e vai cantando lá. E não tem uma coisa, um conteúdo, né, que você possa dizer assim, ele foi lá e falou sobre X ou Y. Nas minhas palestras eu vou com um tema e as músicas selecionadas estão amarradas com esse tema. Né? Não é um negócio assim solto, eu chego e canto qualquer música. É, então porque nós temos cantor e temos intérprete, uhum. né? Eu sou um intérprete. O Liral é intérprete. É? Sim. O Liral é um. Por Sim. isso que eu falei no começo que ele é um dos maiores intérpretes que nós temos aqui da música espírita, né? O Liral não é compositor, por exemplo. Né? Não sou. Ele é cantor mesmo. Embora eu tenha três músicas espíritas, uhum. né? Embora, uhum. né? Mas em 35 anos tinha que ter alguma coisa, né? É, porque na realidade. É o que cada um tem. Não, minha função não é escrever música. Minha função é interpretar, é cantar, uhum. é tocar as pessoas. Babi, só um intervalinho aqui. Intervalo comercial, não. Só pra gente falar do lançamento do CD novo hoje, do Castelão também, no Spotify e nas outras mídias de músicas também. Né? Então, estamos lançando agora de manhã, 8 horas da manhã, aí vocês podem entrar aqui no Vivência Espírita que o Rodrigo colocou aí. Nós estamos distribuindo para outros grupos também. Nos ajudem a divulgar mais esse CD do Castelã. Esse aí foi o quarto CD do Castelã, né, que foi lançado. Não no Spotify. Esse aí é o quarto CD na cronologia do Grupo Castelã. Os outros três primeiros a gente vai também lançar ainda daqui uns 2-3 meses. Todos os CDs estarão aí no Spotify para vocês. Né? Só colocar uma música aqui, que essa música é muito conhecida. Babi, coloca aí, só o pessoal escutar uma das músicas que está lá. Essa é a Ainda Há Tempo, que é do Luiz Carlos, essa música, né? Nosso tempo nessa casa já está passando. Essa música é muito conhecida, muito famosa do Grupo Castelã. Né? Essa música é interessante que eu cheguei em Juazeiro da Bahia, entrei num lugar para comprar artesanato, uma loja muito grande. Aí essa música começou a tocar, eu falei, engraçado, parece que eu conheço essa música de algum lugar. Aí, prestei atenção, falei, não, mas peraí, a nossa música estava tocando na rádio. Né? Aí eu falei, pô, tocando na rádio? Aí depois eu fiquei sabendo que um primo meu tinha pegado o CD e dado para a dona da rádio, né? E ela tocava todo dia essa música e criou até um programa chamado Ainda Há Tempo, por causa dessa música. Interessante. Ela fez um encontro onde era com vários segmentos religiosos. E cada um era responsável para fazer uma palestra. E o tema da palestra era uma parte da música. Então, uma parte da música, um fazia a palestra, outra parte da música, outro fazia, sem saber que era música, que ela bacana. Só dava o escrito, né? Nosso tempo nessa casa já está passando. Falou, você é evangélico, você vai fazer a palestra, nosso tempo nessa casa já está passando. Esse é o tema. Desenvolva uma palestra em cima disso, né? Outro, por muitos séculos e milênios estamos caminhando. Você, católico, vocês vão fazer a palestra por muitos séculos e milênios estamos caminhando. O que quer dizer isso? E a música inteirinha ela soltou para todos os segmentos que ela fazia esse encontro numa chácara grande. Falou que foi o maior sucesso. Né? Legal, assim. Aí foi, pô. Aí você vê como que a música é universal, né? Ela caminha para caramba sem você imaginar. No dia que eu cheguei na rádio para fazer uma entrevista com eles, né? Aí eu tava falando da música, né? Aí eu falei, você coloca aquela música Ainda Há Tempo? Ele falou, mas a música é sua? Eu falei, é assim. Ele falou, mas nossa, você que é o autor da música? Não, eu não. A música é do Grupo Castelão. O outro parceiro, que é o Luiz Carlos, que é o autor da música. Mas a música é nossa. Falei, poxa, que legal encontrar o pessoal que fez a música. Falei, muito obrigado. Então tá aí, pessoal. Aí no mais um CD do Grupo Castelão. Mas agora vamos pedir pro Liraucio pra gente tocar uma música do CD do Liral, isso aí, Trabalhando no Bem. Trabalhar no Bem. Liral, qual que você quer que a gente ponha aqui para você? Vamos pegar do disco 1, a faixa 1. Uhum. Não, fala o nome, que aqui tá tudo por nome, tá espalhado já, né? Ama. É uma composição do Moacir Camargo, né? Uma das mais belas composições, não só do movimento espírita, mas da música mundial. Eu acho a letra é simples, mas de uma profundidade ímpar. E o arranjo que ele conseguiu com essa música, um arranjo profissional, com cordas, com coral, com orquestra, né? Ficou um negócio assim tão impressionante que quem faz os arranjos da minha música é o maestro Valdir. Né? E aí, quando eu falei para o Valdir que eu ia cantar Ama, né, que o Moacir tinha me autorizado a gravá-la, né, ele se negou a fazer o arranjo. Porque o arranjo que o Moacir havia feito não tinha como superar. Aí eu peguei e liguei pro Mó, falei, Moacir, ó, infelizmente não vou poder gravar a sua música porque o maestro Valdir se negou a fazer o arranjo, né, da sua música. Ele acha que a sua música não tem como melhorar, não tem como fazer nada de diferente. Aí ele pegou e falou, você quer o arranjo para você? Falei, quero. E aí ele me deu o arranjo, então, das 26 músicas desses CDs, né, são dois discos, né, 26 músicas, a única música que não foi o Valdir que fez é justamente Ama. Parece que justamente a Ama não entrou aqui, viu? Não sei por quê. Como também, assim, por exemplo? Estou procurando, não, baixei todas, mas parece que a Ama ficou de fora. A Ama, ficou, é Ama mesmo? Ama, tá, o nome dela? É a primeira música aqui do CD. Não, primeira... mas aí no, aqui não cai, aqui cai por ordem, né? Disco, cai em ordem alfabética, deve estar, uhum, né, provavelmente. É, tô procurando aqui. Engraçado, né? As músicas do Graça aqui, mas ela não tá no meio. Quer colocar playback? Deixa para depois, então. É, vamos colocar outra então, aqui. Qualquer. Então, pera aí, vamos ver se acha também. Daqui a pouco você vai falar uma e não tá aqui, porque aqui tem. Vai ver que baixo que caiu um CD e outro não entrou, né? Pode ser isso. Pode Caminho ser. Azul. Caminho Azul não. Caminho Azul é CD anterior, né? Uhum. CD. Canção, aliás, do Amor ao Planeta, confia sempre nele. Não, também não é, não. Não, você baixou a pasta errada. Uhum. Você baixou a pasta errada. Tem que ser Trabalhar no Bem, disco 1 e disco 2. Então, mas eu trouxe pra cá, ele baixou bonitinho, mas parece que não encaixou. Não, aí são os outros discos, esses que você baixou aí. Nossa Senhora, Eliraço. Trabalho danado aquela hora pra depois não tá aqui. É, top, eu ponho de volta lá, depois a gente põe aí. Vê se tem Siga Me Siga aí, se você baixou alguma coisa com Siga. Eu acho que dá, que tá tudo aqui as antigas. Vamos colocar, são as antigas. Vamos colocar uma antiga, depois do intervalo a gente volta com a outra. Antiga? Então põe aí Coração, Canção de Amor ao Planeta. Uhum. Bem, bem atual, é uma música importante hoje. Canção de Amor ao Planeta, certeza que tá aqui. Tá aí, tá. Você baixou a playlist de ideia. Canção de Amor ao Planeta. Então, vamos colocar ela, depois a gente entra no intervalo, eu tento baixar outra vez aqui o. Acreditar numa vida mais além não quer dizer deixar o mundo com suas mazelas e ilusões e fugir da luta. Acreditar numa vida mais além, transformação aqui e agora. Já dizia a canção, quem sabe faz a hora. Quero um planeta melhor, quero um planeta melhor, de água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, solidário, azul do céu, desarrumado, sem desamor. Quero um planeta melhor, quero um planeta melhor. Fresca, luz e cor, liberdade, sol e paz pro meu filho e para os de outros pais. Acreditar numa vida mais além. Transformação aqui e agora, já dizia a canção. Quem sabe faz a hora. Quero um planeta melhor. Quero um planeta melhor. De água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, solidário azul do céu. Desarrumado, sem desamor. Quero um planeta melhor. Quero um planeta melhor. De água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, liberdade, sol e paz pro meu filho e para os de outros. Quero um planeta melhor. Quero um planeta melhor. De água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, sol e paz pro meu filho e para os de outros. E nós estamos aqui com o Liraucio Ritt, diretor de arte da USE de São Paulo, diretor da Rádio Espírita do Bem e cantor e palestrante espírita. Rui, vamos colocar a música Ama agora, só para não ficar parado. Vamos, vamos. Né? É só para dizer que... Eu só estava dizendo que o Liraus estava enganando mesmo. Não, está aqui a música. Sabe o que é? É que eu pedi para o Rodrigo colocar as músicas para baixar e o Rodrigo aqui não baixou. Ah, tinha que ser culpa do Rodrigo. É. Rodrigo agora está agora explicado. Né? Aí, é mais fácil, né? Mas fala para a gente quem é Moacir Camargo. Moacir Camargo é um dos mais contemporâneos, né? Compositores, produtores, cantores e intérpretes espíritas. O Moacir tem seguramente 40 ou mais anos de trabalho, né, nessa área da música espírita, mas antes disso ele também era compositor, ele já cantou com vários cantores, intérpretes da música popular brasileira. Né? O Moacir ele esteve em vários programas, ele teve em Raul Gil, ele teve em Bolinha, ele teve em Chacrinha, ele teve em vários programas, né? como artista normal, artista comum. Né? E aí quando ele se converteu ao espiritismo, ele se dedicou exclusivamente ao trabalho doutrinário. Vamos lá então, Dami. Olha a pérola que é essa canção. Presta atenção. Tá tocando aqui. Aqui já tá ligado. Nossa, só falta... Ah, sim. Eu tenho que colocar o cabo, viu? Não, no computador. Exatamente. Deixa eu... Sem colocar o cabo, não vai. Aí. Aí. Pode aumentar um pouquinho. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugentas dores, pensamentos flores te envolverão. Te doa a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Esperas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz do peito a lira. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje tendo a presença do nosso querido amigo Liraldo Ritz, que acabou de cantar Ama, Ama, do Moacir Camargo. A letra e a música dele. A letra e a música dele. Moacir Camargo. Está aqui no CD Trabalhar no Bem. Trabalhar no Bem. Esse CD é comemoração dos 30 anos do lançamento do primeiro CD. Do primeiro. Faz 35, vai fazer 36 anos que eu me tornei espírita, né? E pouco tempo depois, né, quase 5 anos depois, eu lancei o meu primeiro CD. E como é que você te tornou espírita? Essa é uma questão, né? Inclusive está no site lá do pessoal aqui da TV, como é que chama? Visão Espírita. Visão Espírita. Né? Eles chegaram lá e fizeram uma entrevista num congresso da USE, né? Querendo saber. Eles perguntaram para todo mundo, como é que você se tornou espírita? E aí eu disse, né? Eu me tornei espírita pela raiva. Raiva? Ou é pela dor ou pelo amor? Você foi pela raiva. Eu fui pela raiva, né? Exatamente. Porque eu briguei com Deus. Eu estava brigado com Deus. Eu estava muito chateado com ele, estava acontecendo um problema sério ali na região onde eu trabalhava, né, onde eu atuava, dentro da Igreja Católica. Eu era atuante na Igreja Católica. É? Era. Né, celebrei missa, batizado, casamento. Eu só não virei padre. Né, só não fiz os votos. Faltou mesmo fazer os votos. Eu não cheguei a fazer os votos. Né, que você tem que fazer o voto de celibato, o voto de pobreza, né? Que a minha comunidade era ligada aos franciscanos, né? Então você tem que fazer o voto de pobreza. Né, eu não cheguei a fazer os votos, por isso eu não me tornei padre. Né, mas eu cheguei a celebrar missa, batizado, até um casamento eu fiz já. Graças a Deus eu tive esse negócio. Mas eu estava tão chateado com Deus, porque naqueles dias choveu muito, muito, muito, muito, muito. E a gente tinha uma atuação ali numa região de São Miguel Paulista chamada Pantanal. Né? E aquela região normalmente alaga. Mas com aquela chuva, aquele volume que tinha caído, alagou demais e a água subiu e um monte de gente começou a perder tudo. E nós recebemos o pessoal dentro da igreja, né? Pegamos lá o salão paroquial, transformamos, né, num albergue para botar as pessoas, e a chuva caía e a água subindo, e a água subindo. Chegou uma hora que eu parei vendo aquela o Tietê, né, a várzea do Tietê, toda inundada. Eu peguei e olhei e falei: pai, por favor, para. Você não, cadê o amor que Jesus disse que você tem pelos seus filhos? Isso não está certo. Essa gente já não tem nada aí, perdeu tudo que tenha, né? Um pouco de compaixão, um pouco de amor. Que raio de Deus é você? E a chuva não parava. Segundo dia, terceiro dia, nada. E eu, pé da vida. Mas sabe, eu falo: pô, mas que raio de Deus é você? Não entendo. Cadê a sua compaixão para os seus filhos? Então, aí um amigo meu, vendo essa minha revolta, né, vendo eu subindo a rua de casa, né, ele era meu vizinho, e aí ele olhou, percebeu que eu cada passo que eu dava afundava meio metro, de tão pesado que eu estava, né? Ele falou: Liraus, o que está acontecendo? Aí eu mais ou menos falei para ele, falou: pera um pouquinho que eu tenho um presente para te dar. Aí ele entrou na casa dele e voltou, me deu embrulhado, né? Eu peguei, rasguei o embrulho assim, meio com raiva, né? E aí quando eu li, eu falei: cê é louco, rapaz, cê é louco, isso aqui é coisa do demônio, você não sabe, você não aprendeu ainda. Fiz o sinal da cruz. Aí ele falou: então tá, você ainda não está pronto, mas quando você estiver pronto, você leia, né? Aí eu olho de novo pra capa: O Livro dos Espíritos. Já dá um arrepio, né? Nossa, eu né, fui educado de que aquilo ali não era coisa de Deus, né? Foi uma educação que eu recebi. Uhum. Né? Nunca tinha lido, nunca tinha lido, né? Aí eu larguei em cima do buffet na cozinha. Passava na frente e fazia o sinal da cruz, mas ficou lá. Passou mais 2 dias e a chuva não passava. Aí eu parei na frente do livro, olhei para cima, falei: isso aqui é coisa do demo, né? Pera aí que a gente vai ver então. Então foi nesse momento de raiva, de briga com Deus, que eu catei o Livro dos Espíritos e comecei a ler. Quando a questão 1 veio, o que é Deus, eu falei: Celo, o que é Deus? Quem é Deus? Né? Mas aquilo ficou reverberando, né? Aquilo ali ficou: o que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Qual é a resposta? Eu fui ler a resposta. A suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. Falei: caramba, isso aqui é tão lógico, tão racional. É? Caramba, deixa eu ver a questão 2. É a 3, 4, 5, até a 1000 e tralalá. Eu li que nem uma febre, que nem, sabe aquela esponja seca, ressecada, que recebe um pouco de água? Fui eu. Aí, 3 dias depois que eu terminei de ler o livro, eu fui até a paróquia, né, que era, administrava a região onde eu era. Lá de São Miguel. Padre corintiano? Tem de tudo lá. Não, tem de tudo. Tinha um padre lá que era corintiano. Tinha, sim. Tinha um bem fanático. Mas é. Não era. O responsável lá, né, era um cardeal. Né, eu fui lá e pedi a minha baixa. Aí eu saí. Né? E aí eu fui ler Kardec, eu fui estudar Kardec, fiquei 2 anos, durante 2 anos estudando, lendo. Eu li Leon Denis, Camille Flammarion, Allan Kardec, a Revista Espírita, eu tive acesso à Revista Espírita, 2 anos só estudando Espiritismo. E Deus não veio falar com você para que a igreja ajudasse aquelas pessoas para não morar naquele local? Não veio. Não, porque mas através morar no Pantanal, porque não tinha outra opção. Mas eu entendi que Deus veio falar comigo através do Valdir. É. Então tá joia. Claro, cada um tem o seu motivo, né? Então, cada um tem o seu tipo de chamado. Então, eu não fui nem pelo amor, nem pela dor, foi pela raiva. Foi exatamente o tipo de chamado que você necessitava, porque se chamasse de outro jeito, você não ia. Não ia. É muito mais fácil ser cômodo, ficar quieto, do que você brigar e falar: não, peraí, já que é assim, então vamos ver o que é bom pra tosse aqui, né? Você vê, O doutor Bezerra de Menezes também, ele, poxa, um cara que foi, ele era católico fervoroso, tudo. E, mas pela cultura que ele tinha, quando entregaram o livro na mão dele, ele disse assim, poxa vida, quando abriu, falou, o livro dos espíritos, né, também. Ele falou, aí também, eu acho que naquele momento ali ele deve ter uma fechada, mas aí ele pensou o seguinte, poxa, já estudei tudo quanto é filosofia no mundo, não é possível que eu só por ler um livro desse eu vá para o inferno, deixa eu dar uma olhada. Aí quando abriu a primeira página não parou mais. Não parou, né? Mais. É. Ficou no bonde, o bonde circulando ele, e ele lendo. Aí ele fala, Eliraldo, mas aí isso tem uma resposta que não é para todo mundo. Né? Porque a maioria que vai pegar, ele não vai continuar. Não, eu digo isso sempre, o espiritismo não é para todos, não são todas as pessoas que estão prontas. Exatamente, para entender. É preciso aqui de um pouco de maturidade. Maturidade espiritual, o que o cara tem que já tem trazendo essa bagagem, ele não sabe, mas ele já está trazendo. Sim. Tanto que o cara só se interessa por algo que ele acha familiar. Se não for familiar, você não se interessa muito. E por isso que a maioria só se interessam pelos fenômenos. É. Uhum. Quando a pessoa está com uma dor, está com uma doença, alguma coisa, ele procura um centro de cura. É. Né? Agora, dificilmente ele fica. Ele recebe a cura, ele não volta. É difícil ele voltar. Né? Agora, aquele que vai, começa a estudar, começa a aprender, começa a se dedicar, aceita o trabalho voluntário, começa a se doar, esses são mais raros. Eu praticamente nasci no espiritismo, continuo no espiritismo. Você é diferente da gente, Rui. Você já nasceu lá, já. Né? É difícil a gente encontrar alguém que já fala, eu já, de pai e mãe, já era espírita. Esse tinha raiva porque era espírita, porque chegava na escola, quando era hora do bom, separavam ele e mandavam ele para faxina, porque ele não podia ficar na aula de religião. Fala, já que você não pode ficar na aula de religião, porque a aula de religião era só católica, né? O pátio. Já que você não pode ficar na aula de religião, vai lá, varrer o pátio. Aí ele tinha raiva. Por que que eu sou espírita? Não, e o interessante é que eu vejo as fotos antigas lá da minha cidade, o diretor, que foi diretor acho que uns 20 anos na mesma escola, mas eu tinha uma raiva daquele homem que demorou para passar a raiva dele, né? Porque ele chegava lá, vai varrer o pátio, dá aquelas vassouras feitas de folha. De palha de folha, né? Você varre meia dúzia de coisa da vassoura mesmo, cai, você tem que varrer de novo. É um negócio sem fim aquilo lá. Se tivesse naquela época o conselho tutelar, né? Aí ele estava ferrado, esse diretor. O Dinho Costa, o Jorge, tem uma mensagem aqui. Ele diz, bom dia, família vivenciana. É impossível começar o domingo sem ouvir vocês. E hoje, o palestrante pode falar à vontade, pois o Rodrigo Costa não está aí. Depois fala que é só nós, tá vendo? Aí, Rodrigo, você Dino, agora você não esqueça que o Rodrigo está aí perto de você, viu, Dino? Daqui a pouco ele atravessa da Ilha Bela, que ele vai ter que passar aí perto da sua casa, ele sabe onde é, só para dar uma resposta para você. Já tem a famosa rua Edgar Armand, lá em São Sebastião. Né? Mas bem, o Liraucio, diga. Fala para mim, mas a ideia da rádio não era a Rádio do Bem, era a Rádio Espírita. Rádio Espírita. Rádio Espírita. Que naquela época foi uma coisa inédita para nós aqui no Brasil. Não tinha uma rádio onde você pudesse colocar a qualquer momento e ela estivesse tocando música espírita. Sim, ou não, espiritualista, não. Né? Mas a maioria. Nós somos pioneiros, isso também graças a Alamar, mais uma vez, graças ao Alamar. E era já na internet. Já era na internet. Já foi criada dentro da internet. O que aconteceu é o seguinte: o Alamar, nós já éramos amigos. Porque eu fazia parte de um grupo dentro da internet, né, chamado IRC, né, o IRC Espiritismo, né, fundado, eu sou um dos fundadores do IRC, hoje chama espiritismo.net, porque o IRC, que é uma forma de bate-papo, o Internet Relay Chat, né, ou chat real, em tempo real, né, não existe mais os servidores de IRC. Né? E então nós migramos para outras plataformas, hoje chama espiritismo.net. E aí o Alamar já fazia parte deste grupo também. Tinha a revista Espírita, tinha o programa Espiritismo via satélite. Né? Então a gente já estava em contato, já estávamos conversando, falando algumas coisas, né? Já tínhamos uma amizade. Aí ele divulgou nas mídias que ele estava inaugurando um servidor particular um servidor próprio, nos Estados Unidos. A partir dos Estados Unidos, ele estava com um servidor, né, para serviços de internet e streaming. Streaming era um negócio assim, né, de outro planeta para nós naquela época. Isso há 17 anos. Né? E aí ele falou que na mensagem que ele mandou para o Movimento Espírita, né, que ele ia ter uma televisão, que ele ia ter um programa, que ele ia ter, né, um canal para ele. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele, um e-mail. Naquela época era e-mail, né, não tinha WhatsApp, essas coisas. Eu mandei um e-mail para ele, né, falando: ô, Alamar, poxa, parabéns, que legal, né, que nós vamos agora ter, né, um canal direto, né, melhor, né, 24 horas. E haveria possibilidade, né, de a gente desenvolver um programa de 2 horas por semana para falar de arte espírita? Era o que eu queria. Então era a minha proposta para ele, né, dele estudar a possibilidade de ter, né, um programa dentro daquilo que ele havia colocado no Movimento Espírita. Não esperava uma resposta tão rápida. Em 5 minutos ele me respondeu. Falou: olha, você não acha que 2 horas de arte espírita é muito pouco? O espiritismo não merecia mais? Quando eu li aquilo, eu falei: bom, é uma desculpa que ele encontrou para não permitir, para não me dar espaço. Foi a forma que ele achou, né? Aí, na linha de baixo, ele colocou: me dá seu telefone que eu vou entrar em contato com você. Respondi o e-mail, né, passando o meu número de telefone, né, telefone residencial. Naquela época não tinha celular. Aí, tá, vou esperar, quem sabe que daqui uns 2, 3, 10 dias ele me liga. Ligou na hora. Legal. Ligou na hora. Aí: ô, Liralcio, e aí, tudo bem? Tudo bem, Alamar? Beleza? Beleza. Então, essa sua ideia é boa. Mas eu acho que o espiritismo merece mais. Falei: é, mas na falta, 2 horas, quando você não tem nada, é alguma coisa. Né? Aí, o que você acha de ter uma rádio espírita? Eu, hein? Não, você já me falou que você foi radialista. E eu já tinha sido radialista mesmo. Né? Você entende de tecnologia. Né? Eu sou programador de computador, sou analista de sistemas. Né? Falei: é, tudo isso é verdade. Então, eu posso criar dentro do nosso serviço de streaming uma web rádio para você. Falei: mas eu não sei, não tenho nada. Não, eu tenho o software, eu tenho o programa, eu te mando, você instala, eu te ensino como instalar. Você bota lá as músicas, você tem uma coleção de músicas? Falei: eu tenho algumas músicas espíritas. Ele falou: eu também tenho, eu mando para você. Falei: tá bom. Daqui a pouco meu e-mail começa a encher. E ele me mandando música em MP3, em Wave, mandando música. Me mandou o software. Eu peguei e instalei o software. Né? Aí ele falou: ó, já criei o ponto de transmissão lá no nosso servidor. O endereço é tal, né, o login é tal, né, e a senha é tal. Logo aí. Eu falei: tá. Isso tudo no telefone. Ele no telefone comigo. E você não acreditando. Não, eu ali, né? Embasbacado, né? Agora vou ter que fazer alguma coisa. Era isso que você pensava, agora não tem jeito. Não, eu estava maravilhado com aquilo, né? Com essa possibilidade. E ele falou: olha, vai instalando, vai fazendo as coisas aí, né? E quando você estiver pronto, você me dá um toque. Né? Isso era um sábado. Quando foi no domingo, dia 12 de janeiro. 2007, eu peguei e mandei para ele um e-mail, né? Falei: olha, eu aqui estou pronto para fazer. Ele falou: então pode começar agora. Eu, hein? Pode começar, eu já vou divulgar nas minhas redes sociais, que ele tinha uma rede fantástica de contatos, né? Era um negócio impressionante. Né? Aí tá bom. Aí comecei a subir o streaming, né, tocando já com o software que ele havia me mandado. Já tinha aprendido o software, né, um software de rádio mesmo, né, chamado Zara Rádio. Né, e em questão de minutos, tinham mais de 400 pessoas assistindo, ouvindo, né? Mais de 400 pessoas. Então foi ali, naquele dia, de lá para cá, o rádio nunca mais saiu do ar. Oxe, que legal. Tudo culpa do Alamar. deixa eu falar uma coisinha. A Tina Neca mandou um recado dizendo: Rodrigo, adoro ver você todos os domingos na Vivência, mas hoje a Babi está na excelência de enfeitar a bancada do programa. Tem aplausos aí? Lá no canal do Bem a gente tem aplausos aí. A frase dela merece aplausos. Eu não gostei daquele negócio que ele está aqui. Eu discordo desse ponto aí, viu? Né? De o Rodrigo bonito. Que é isso, né? Dá licença, né? Bom, fazer o quê? Tem gosto para tudo, né? Pois é. Tem mais pergunta? A Érica Leandro. É a mãe dele que liga toda semana para falar. Ah, é mãe. É. Tá, entendi. Amor à música e me ajudou muito passar os últimos 5 anos que precisei para suportar uma aprovação com a minha família. Foi o suporte que encontrei para não desistir da minha missão. Graças a Deus, a Fabiola, música dá isso. A Fabiola Molina está dizendo, Macedo Pasolini, desculpa, essa música é linda demais, vamos. Uhum. Ama, é linda. A Tina Neca diz, Revista Espírita de 1869. Ó, sim, o Espiritismo teve influência sobre a música. Como não seria assim, seu advento mudará a arte, depurando a sua fonte, é divina sua força, ou conduzir por onde houver homens para amar, para se elevar e para compreender. Ele tornar-se-á o ideal e o objetivo dos artistas, pintores, escultores, compositores e poetas lhe pedirão suas inspirações. Essa resistência da FEB, ela foi quebrada, se eu não me engano, em 98, que houve um congresso internacional em Paris. Né? E no encerramento do congresso, né, que é uma tradição, né? O Divaldo foi fazer o encerramento, né? E aí o Dr. Bezerra se manifestou através dele, né? Deu a mensagem final do congresso. E aí essa mensagem, que inclusive transcreveram, ela existe, né, transcrita na internet, né? Ele fala que os séculos passados, né, foram ligados à agricultura, à industrialização, aos serviços, e que o século que viria, né, estava em 98, né, ou seja, o ano 2000 estava ali chegando, né, o próximo século seria o século das artes. Uhum. Né, onde a arte, né, seria contaminada, né, pelos ideais espíritas, né, e essa arte provocaria uma revolução. Né. Foi ali onde a FEB teve a sua resistência e alguns dirigentes, né, da própria instituição, né, rompida, quebrada, né, de Valdo Franco manifestando a mensagem de Bezerra e Bezerra dizendo que o próximo século seria. Então, se eles lutassem, continuassem lutando contra, né, eles iriam na contramão da própria espiritualidade que estava regimentando, e ele fala, né, trabalhadores, artistas, né, diversos artistas que estavam no plano espiritual aguardando para retornar e fazer esse movimento aí de arte mundial. É, e às vezes, Liraus, não precisava nem disso, né? É fato de olhar mesmo a literatura, né? Porque, na realidade, muito tempo antes de Valdo falar isso, André Luiz já está falando através de Chico Xavier, sim, o tempo todo sobre a música espírita, né? Sobre a música espiritual em todos os momentos que ela deve ser usada. Às vezes, nós mesmos dentro do movimento espírita, a gente não dá valor para aquilo que a obra está ensinando para a gente, né? Então, o André Luiz, em muitas obras dele, junto com Chico Xavier, exalta a arte o tempo todo, mostrando a importância da arte dentro. Quer dizer, quem lançava os livros de André Luiz era a FEB, né? É. Quem lançava era a própria FEB. Quer dizer, lançava aquilo e não prestava atenção no que estava lançando. Porque se prestasse atenção, não precisava nem dessa mensagem de Divaldo. Já estava colocando em prática antes, né? E a arte dentro da doutrina espírita, ela surge quase que ao mesmo tempo com o movimento espírita. Se você pegar a manifestação de Mozart, né? Mozart fala sobre a questão da arte, né? E mais do que isso, ele mostra, né? Ele fala que ele está morando em Júpiter, que ele mora em Júpiter e que ele tem uma casa em Júpiter, e pede para a médium, né? Tem uma médium do lado, para desenhar a casa dele. Ele passa o desenho da casa para a médium, né? Esse desenho, inclusive, está no próprio livro, né? No Livro dos Espíritos, tem lá, né? O desenho que foi pintado, né? Vários médiums recebem partituras naquela época. A gente desconhece isso hoje, mas tinham partituras recebidas mediunicamente de música, porque naquela época era música clássica, era música instrumental, era música daquela época, né? Eu tenho certeza que Mozart hoje não compraria uma ópera, não teria como, não, porque não tem público para isso. Ele faria até um hip hop, acredito, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ele não teria nenhum estigma. Ah, hip hop não pode. Ele ia mudar o conteúdo, ele ia mudar a coisa, né, do jeito que é feita hoje, sem palavrões, sem, sabe? Porque é o trabalho nosso de fazer a mudança, né, do conteúdo, melhorar o conteúdo das coisas. E paralelo a isso, o próprio Leon Denis deixou para nós também Espiritismo e Arte. Um livro. Um livro fora de série. Um livro, né? E o pessoal esquece disso. Né? Leon Denis seria o regra 3. Se o Kardec não aceitasse a tarefa de ser o codificador, Leon Denis era o substituto, era aquele que a espiritualidade estava ali guardando na manga. Né? E aí Denis faz a arte no espiritismo. O espiritismo e a arte. Né? Tem as duas versões, depende da tradução, né? Tem as duas capas. Né? Mas falando, um livro inteirinho falando sobre a arte e o espiritismo. Lawrence, vamos tocar mais uma música? Bora lá. Agora diga qual é que é o desafio. Qual é a música? Ó, qual é a música? Era um programa pode de... Pode ser qualquer um, CD1, CD2. Vamos de CD1. Siga-me, siga. Mas isso não tá aqui, né? Tá aqui, no CD1, é porque você tá com CD2 às vezes. Tá aqui. Vamos lá, Babi? Bora lá. Depois eu falo sobre ela. A sua vibração com esta breve canção. Faça o seu mundo de paz. Você é capaz. Estamos todos unidos. Somos muito parecidos. A cor não difere ninguém. E nem a pátria também. Respeite, tolere, ampare, caridade nunca pare. Seja uma fonte de luz, como nosso irmão Jesus. A bandeira é a do amor, liberte-se de toda a dor. Venha comigo dançar. A música não pode parar. Drogas, álcool e vícios tais, vença, isso és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool e vícios tais, pensa, isso és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Bastante munição de amor e de afeição. Ligue-se nesta corrente, fortaleça sua mente. E a toda a juventude peço só uma atitude. Diga não a tudo aquilo que lhe traga empecilho. Toda razão com vícios tais, pensa isso és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool e vícios tais, pensa isso és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool, vícios tais, pensa isso és capaz. Agradeça pela vida e siga, me siga, e siga, me siga. Drogas, álcool e vícios tais, pensa isso és capaz. Agradeça pela... Siga-me, siga-me. Siga-me, siga. Muito legal. Então, qual a história dessa? Essa letra, ela foi recebida pela Thelma. Thelma é a esposa do... Thelminha, minha esposa, do... né? Ela tem escrito livros, você sabe disso, né? E... Inclusive tem um livro novo, né, Lira? Tem um livro novo voltado para a evangelização, né? Chama Caminho Feliz, né? É um livro com 43 capítulos. Cada capítulo é uma instrução moral. Amor, perdão, caridade, paciência, respeito aos animais, a ecologia. Cada capítulo não se repete. Pô, 43? 43. E ele foi desenvolvido pela espiritualidade para que os pais recuperassem aquele ato, aquele gesto bonito de ler para as crianças, que se perdeu. Hoje os pais estão trabalhando, chegam em casa, as crianças estão dormindo. Então é um gesto, né, uma atividade que precisa ser recuperada. Como a gente não tinha um conteúdo para isso, tá tudo bem, legal, compreensível. Mas agora tem, né? Inclusive Dona Júlia Neso, que foi presidente da USE, hoje ela é vice-presidente. O pessoal conhece, né? Ela, que ela já teve algumas vezes conosco, né? Ela disse que esse era um livro que estava em falta no movimento espírita. Então é um livro colorido, com desenhos, porque é para criança, né? E como faz para adquirir, Lirão? Muita gente da evangelização infantil, essas coisas, está nos ouvindo. Nós temos um site, né, na nossa loja virtual, soudobem.lojaintegrada.com.br, mas a gente pode deixar alguns exemplares, né, para o Rui, de repente colocar lá na banca do Livro Espírita, na livraria, na livraria, né? Né, aqui para deixar aqui na região, né, para as pessoas procurarem, deixar o CD, o novo CD, né, para a gente ter um ponto aqui de distribuição local, né, não precisar esperar, buscar, receber pelo correio, né? Porque hoje comprar pela internet é um pouquinho mais chato, né? Antigamente você simplesmente pedia e pronto. Hoje não, você tem que ter um cadastro, porque tem a lei de proteção de dados, né? Tem a LGPD, LGBT, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então tem que ter um cadastro, tem que ter um CPF cadastrado, né? Todas essas coisas. Não, tem gente que não gosta. Mas comprando direto no site não precisa dessa burocracia toda, né? Não precisa, precisa. Porque nós trabalhamos com o Mercado Pago. Quem gerencia a parte financeira, né, é o Mercado Pago. Então você tem que fazer o cadastro, seu cadastro tem que ser validado, para daí você poder fazer o pedido, aí eu recebo e eu ponho no correio. Sou eu mesmo que faço isso. Não é terceirizado. Né? Mas vamos deixar aqui, né, fazer uma base aqui e fica mais fácil. Ô, Liraucio. Diga. Repete, por gentileza, o link para acessar, que a Babi põe no programa Vivência Espírita. Sou do bem, com U, né? Sou do bem. lojaintegrada.com.br. Bonita, hein? Gostou? Você viu? Sou do bem. lojaintegrada.com.br. Obrigado. Quem quiser me contratar para locução, eu também faço trabalho de locução. Isso aí ele faz há muitos anos e faz muito bem. Eu estou perguntando, Liraucio, porque o Jefa com certeza tem evangelização infantil e é bem forte lá. E a, o tem pessoal várias de lá casas tá assistindo. Usando ele como base, né? Inclusive, a espiritualidade criou esses 43 capítulos porque eles são exatamente o número de semanas de evangelização, né? Eu, nós não entendíamos, não sabíamos por quê, porque que eles fizeram dessa forma, né? É uma menina e sua família, né? E mostra ela ao longo dos 8 aos 12 anos. Uhum. Então ela vai crescendo e o jovem, a criança, né, vai acompanhando esse crescimento dela, né, já está escrevendo o segundo livro, onde ela vai de 12 a 16, no período, né, de infância ou pré-mocidade, né, já está praticamente pronto, nós vamos editar agora o ano que vem, né, que legal. Vai ser o Caminho Feliz 2, né, já para as crianças maiorzinhas. Né? Aí você falou, na hora que você falou Caminho Feliz, eu lembrei da cartilha, Caminho Suave. Caminho Suave, exatamente isso. A ideia é essa, a ideia é essa. Porque a Caminho Suave era uma cartilha, né, bem didática. A de avião, B de barriga, uhum. C de casa, né, muito didática. E a gente lembra disso até hoje. Uhum. O de ovo, né? Ela partia do simples. Patapá, nada, lá. É, é. E partia desse simples, que ainda vale até hoje. É uma cartilha extremamente didática. E a espiritualidade pensou exatamente nisso, de ser algo didático, simples, sem ficar, sabe, com um monte de devaneios, encher linguiça, né? Porque é para criança. Mas tem muito adulto aprendendo pra caramba com esse livro. Tem professores que entram em contato com a Thelma e falam: mas que coisa linda, que maravilha esse livro que você escreveu. Aí ela fala: não fui eu que escrevi, eu sou só a carteira. Sou só a carteira. A espiritualidade é responsável. O Dinho Costa, de São Sebastião, ele diz que nós temos a música Ama em nosso repertório e a Dona Fia interpreta muito bem, achamos essa música linda. O Ari Rangel coloca aqui, sem querer ser intrometido, mas a letra da música Ama... A autoria verdadeira, sem querer, né? O Ari, mas sendo... O Ari sabe quem foi a autora verdadeira, sim, né? É a Lúcia Miluzzi, que a convite do próprio Macir escreveu a letra para ele. Isso foi ele mesmo que me contou. Sim, sim. Abraços. Sim. Mas... A Tina Neca diz, o espírito do maestro Rossini em nova existência virá continuar a arte que ele considera como o primeiro estágio de todas. O espiritismo será o seu símbolo e o inspirador das suas composições. Você já disse alguma coisa? Eu tenho informações de que o maestro Rossini já reencarnou no Brasil, aqui em São Paulo, né, e já desencarnou, então ele esteve num estágio aqui de aproximação conosco, né, e está novamente para reencarnar, está se preparando para reencarnar aí dentro do movimento artístico espírita, né, que esse movimento que nós estamos fazendo aí, né, é um movimento para abrir portas, né, para escancarar coisas. E aí a espiritualidade tem um monte de gente lá engatilhada, prontinha para dar continuidade a isso. Maravilha. A Edilene Silva diz... O relato do Liraucio nos incentiva e ratifica o quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso aí. Bacana. Liraucio, e aí é o seguinte, aí nós falamos da rádio, né? Da rádio, aí depois você, depois do desencarne do Alamar, aí você com a criação da Dubem, né, com a fundação da Dubem. A Dubem é antes do Alamar, né? Uhum. Foi numa reunião aqui em São José dos Campos, né? Você participou, o Rui participou, né? Vários outros amigos participaram. Eu e o Alamar estávamos aqui para fazer uma palestra. Uhum. Né? Eu ia fazer a parte musical, a Alamar ia fazer um seminário, inclusive, né? Foi um seminário de dia todo, né? Nós íamos almoçar, fazer aqui, e de repente a espiritualidade nos convoca para uma reunião, vocês lembram bem disso, né? Nós estávamos lá reunidos, e a espiritualidade nos convocou para uma reunião falando, e aí o médium que recebeu a comunicação falou... Né, criou a Dubem, ele deu o nome da Dubem, não fomos nós que criamos essa palavra, né, essa junção D-U-B-E-M, Dubem, não fomos, não é criação minha, nem do Alamar, nem do Jorge, nem do Rui, nem de ninguém, é da espiritualidade. Sim. Né? O Cadu, que foi quem fez o logotipo, recebeu mediunicamente a imagem e a criação da logo, das cores, a utilização, por que do laranja, por que do vermelho, né? Tudo tem explicação espiritual, né? Do porquê. E aí nós começamos a trabalhar na criação, na formação da do bem. Mas infelizmente o Alamar veio a desencarnar, ele veio para São José, ele veio morar aqui em São José dos Campos, porque havia a ideia, né, de um grupo se formar para criar a televisão aqui. Né? A do bem, né? A TV do bem, iria ser criada aqui, num sítio, num espaço que havia sido adquirido, né, para ser feito com um estúdio grande, né, com recursos, com tudo. Mas aí o Alamar descobriu, né, em dezembro, que estava com câncer no pâncreas, e em fevereiro veio a desencarnar. Foi rápido, né? Foi um negócio assim, descobri a doença e ele partir, foi extremamente rápido. Eu acho que é uma questão de mérito, ele não sofreu basicamente nada, nós acompanhamos todo o processo, né? O sofrimento dele foi muito pequeno, Uhum. Né? É uma questão de mérito. Se sou eu, por exemplo, vou ter que penar uns 5, 6, 7 anos aí, com a dor, com o sofrimento todo, porque eu sou um devedor muito grande. aí hoje tem a do Bem, que é um estúdio de televisão muito bem montado, que você trabalha. Nós criamos a Associação dos Divulgadores do Bem. Uhum. Né? A associação, ela mantém, ela é a responsável por manter embaixo dela, né, a Rádio Espírita do Bem, hoje Rádio Espírita do Bem, que originalmente era só Rádio Espírita, porque não haviam outras. Uhum. Né? Só tinha a nossa, aquilo que nós criamos, né? E a ideia, né? O Alamar me deixou livre para criar e eu criei. Não, tem o livro dos espíritos, tem, né, o livro dos médiuns, vamos, a Rádio dos Espíritos, a Rádio Espírita. Né? E só que com o tempo foram surgindo outras e eu ia nos lugares, né, falar: ah, eu sou da Rádio Espírita. Ah, você é da Rádio Espírita Capixaba? Não, eu sou da Rádio Espírita. Ah, você é da Rádio Espírita não sei o quê? Não, eu sou da Rádio Espírita. Né? Então começou a fazer confusão e aí nós passamos a usar a palavra do bem, né, para separar, para diferenciar das outras que começaram a surgir. Então é Rádio Espírita do Bem, Canal do Bem, que era a Web TV, né? Hoje tem a do Bem Records and Books, que é o nosso selo, um selo musical, para ter mesmo, nosso. Os outros movimentos todos têm um selo musical, nós não tínhamos. Passamos, então, a ter a do Bem Records, né? E a do Bem Produções Audiovisuais, para fazer filme, para fazer esse material todo que a internet tem aí disponível. Porque o sonho do Alamar era muito grande. Era muito grande. Quando ele veio para cá, né, que ele ia construir o estúdio, ia montar o estúdio, né, tinha uma pessoa que ia bancar isso. Né? E aí nós também começamos a pensar na volta da revista Visão Espírita nas bancas. Também era outro sonho dele. Né? Chegamos a falar com o Altamirando, que é redator, é uma pessoa conhecida, jornalista, que iria assumir a revista. Eu cheguei a participar com ele de uma reunião com o Alta, né? O Altamirando, que é um trabalhador fantástico da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Né? O Alta já tinha assumido, se comprometido com o Alamar de assumir a redação da revista, né? Mas aí a doença infelizmente atrapalhou e eu nunca mais procurei o Alta para dar prosseguimento. Mas eu penso sim em voltar também. É interessante que a USE parece que se preocupou muito pouco com essa parte de rádio, de televisão, né? O movimento espírita não se preocupa. Não se preocupa, nós não temos uma TV, deveríamos. TV, tivemos a TVCI durante algum tempo. Que era, né? Pela Mar. Não, a TVCI era do... Como é que é o nome daquele menino peruano lá? Tem até a Mônica, a turma da Mônica. Luiz Rurivas. O Luiz Rurivas. Faz as revistas da turma da Mônica. Da turma da Mônica, né? Turma da ele Mônica esteve Espírita. Aqui conosco também. Não? O Luiz. Ele, o Luiz esteve aqui conosco. O Luiz, ele era peruano. Né? Ele, na verdade, nasceu no Peru, né? E ele ligou para o Alamar em Salvador. querendo saber se havia possibilidade, né, de ele ajudar, de ele fazer alguma coisa. E o Alamar trouxe ele do Peru. O Luiz Corrivas é cria do Alamar também. Né? E aí, com o Alamar, ele aprendeu a fazer a televisão. Né? Quando o Corrivas mudou para Brasília, né, ele criou a TVC, a TV da Comunidade Espírita Internacional. Né? E aí a FEB acampou e recebeu dentro dela a TVC. Depois, por questões políticas, o Luiz Ru saiu, né? A FEB manteve durante algum tempo, mas depois desistiu. Né? Com o Alamar, a briga do Alamar, a TVC chegou a subir para o satélite. Chegou a ser disponibilizada, inclusive ocupando, dividindo o canal com a TV Mundo Maior aqui de São Paulo, da Fundação Espírita André Luiz. Uhum. É, uma parte da programação era a TVC e uma parte da programação era da TV Mundo Maior, né, para dividir custos e coisas desse tipo. Mas tanto a TV Mundo Maior quanto a FEB não deram prosseguimento ao projeto, não seguiram. Né? Cala a boca. Ah, meu Deus. Isso. Nossa. É, vamos fazer o seguinte. Fala outra música aqui pra nós, que aí fica melhor. Vamos colocar uma do CD2 agora? Vamos colocar do CD2? Deixa eu ver aqui, CD2. Marielza Tiscati, canção 9. Pare pra pensar. Essa também teve no nosso programa, né? Teve, lá atrás. Hoje parece que a Marielza parece que parou, né? Com a música também. Não, ela tá de volta. Tá? Ela teve doente, ela teve problemas na visão, ela teve fazendo tratamento, teve um problema sério de saúde, né? Mas já está melhorzinha, não está 100% recuperada, mas já retomou as atividades espíritas. Ah, já teve no nosso programa. Ela é amiga nossa. Ela teve lá no comecinho, querida. Lá no ano 2004, 2005, por aí. Está na hora de voltar aqui, está na hora de trazer ela de ela volta. Ela é do Rio, né? É do Rio. É. Se precisar do contato dela, eu tenho. Pensar em tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu? Responda pra si mesmo o que você construiu. Nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou, a quem você amou, por que você amou. É tempo, pare pra pensar. Jeito de recomeçar nesta vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus quem me impôs o sofrer. Pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Foi Deus quem me impôs o sofrer. pra pensar no que faz da vida. Agora pare pra pensar. É tempo, pare pra pensar. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Oi, pessoal. Você vê quando a gente convida um cara que fala muito, o negócio, a hora passa mais rápido que a gente imagina, né? Mas a voz do Liral é muito boa aqui, então vale a pena ter ele falando aqui, né? É, e quando passa muito rápido é legal demais. Fogo, você está acostumado a entrevistar tanta gente, quando a entrevista começa a demorar, não é demorar por causa do tempo, é demorar por causa que não acaba. Fica, né? Sem assunto, fica, a nossa, pessoa não rende, é. Né? Eu sei como é que é. Ele fica apavorado sem saber o que fazer. Mas aí quando passa rápido é porque fluiu, né? Agora nós vamos colocar o momento de Gigavale, o Liraus comenta pra gente depois. Bora lá. É, o título hoje é A Arte de Cultivar Virtudes. A arte de cultivar virtudes. Um avô e seu neto caminhando pelo quintal, ora se agachando aqui, ora ali, em animada conversação, não é cena muito comum nos dias atuais. O garoto de 4 anos de idade aprendia a cultivar e a cuidar das plantas com o exemplo do seu avô, que tinha tempo para o netinho sempre que este o visitava. Era por isso que o pequeno Nicolas acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: "Quem planta, colhe, né, vovô?" Mas o avô não é habilidoso apenas no cultivo de plantas. É hábil também na arte de cultivar virtudes. Entre uma conversa e outra, entre a carícia numa flor e uma erva daninha que arrancava, ele ia cultivando virtudes naquele coração infantil. Ia ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas, é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que, acima de tudo, é preciso semear, pois sem semeadura não há colheita. O cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequenino, pois nem sempre foi assim. Quando começou a engatinhar, suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo o que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje seu comportamento fosse o mesmo, como muitas crianças da sua idade, ou até maiores. Importante observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com os exemplos que observam nos adultos. É mais pela observação dos atos do que pelos conselhos que os pequenos vão formando seus caracteres. Se a criança cresce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente, ela aprenderá essas lições. Assim, se temos a intenção de passar nobres ensinamentos a alguém, se faz necessário que prestemos muita atenção ao nosso modo de vida, às nossas ações diárias. Como todo bom jardineiro, os educadores devem ser bons cultivadores de valores e virtudes. Devem observar com cuidado as tendências dos filhos e procurar semear na alma infantil as sementes das virtudes. Ao mesmo tempo, devem preservá-la das ervas daninhas, das pragas, da seca e das enchentes, sem esquecer jamais o adubo do amor. A alma da criança que cresce sem esses cuidados básicos, por parte dos adultos, geralmente se torna campo tomado pelas ervas más dos vícios de toda a ordem. E de todas as ervas más, as mais perigosas são o orgulho e o egoísmo, pois são as que dão origem às demais. Por isso, a importância dos cuidados desde cedo. E para se ter êxito nessa missão de jardineiro de almas, é preciso atenção, dedicação, persistência, determinação. o campo espiritual exige sempre o empenho do amor do jardineiro para que possa produzir bons resultados. E o empenho do amor muitas vezes exige alta dose de renúncia e de coragem. Coragem de renunciar aos próprios vícios para dar exemplos dignos de serem seguidos. Os jardins da alma infantil são férteis e receptivos aos ensinamentos que percebem nas ações dos adultos. Por essa razão, vale a pena dedicar tempo no cultivo das virtudes, antes que as sementes de ervas daninhas sejam ali jogadas, nasçam e abafem a boa semente. Para que você seja um bom cultivador de almas, é preciso que tenha na sua sementeira interior as mudinhas das virtudes. Somente quem possui pode oferecer. Somente quem planta pode colher. Pense nisso e seja um cultivador de virtudes. Heráclio, o que você poderia falar da arte de cultivar virtudes? Bom, o maior especialista nisso foi Jesus. E quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, é exatamente porque as crianças têm essa facilidade de absorver novos conhecimentos. Ainda não estão, né, machucadas pela vida, não estão com os corações aí endurecidos, né? E são mais fáceis. E aí Jesus, com seus exemplos, conseguia tocar melhor, né, esses seres, que a gente sabe, são espíritos imortais, têm experiências, têm bagagens de outras vidas, mas enquanto na infância, né, que não tem a sua ligação plena, né, ligada com o seu espírito, com a sua própria história, são mais fáceis de serem moldadas. E aí, obviamente, nós temos que entender essa questão e pensar que nós também temos que ser exemplos, né, como Jesus foi. Né? Nossos gestos, nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Muitas vezes a gente vem com aquelas frases prontas, né? Não pode fazer isso, não faça aquilo, né? E a gente fica falando coisas, mas no dia a dia a gente faz tudo ao contrário. É. Né? E aí fica na cabeça da criança o quê? A nossa palavra ou o nosso exemplo? Fica o nosso exemplo. Então, nós como cristãos, nós como educadores, como pais, né, temos um papel importante na vida destas crianças. Né? E não esquecendo que lá na frente, quando nós desencarnarmos e reencarnarmos, nós vamos herdar esta mesma educação que nós deixamos. Se a gente deixa um mundo atrapalhado, todo perturbado, é o mundo que nós vamos receber. Então, quando nós plantamos, né, quando nós fazemos, né, essa cultura de coisas boas, de coisas melhores, de uma sociedade melhor, os beneficiados seremos nós mesmos. Né? Nós estamos pensando no futuro, nas futuras gerações, mas quem são as futuras gerações se não nós mesmos? Né? Ou, na pior das hipóteses, não vamos nem reencarnar aqui, vamos reencarnar em mundos mais complicados porque não estamos prontos. Mas é importante, né, esta arte de cultivar estas coisas boas, estes bons sentimentos, essas boas atitudes. Embora nós saibamos que não é fácil. Não é fácil. Né? A gente fala, né, eu sou um palestrante espírita, é, vou para a tribuna, falo, dou aulas, né, faço palestras bonitas, mas nem sempre eu faço aquilo que eu falo. Né? Eu sou um ser humano, eu ainda tenho dificuldades, eu tenho problemas. Eu sou uma pessoa comum, normal, num planeta de provas e expiações. Se eu fosse um ser superior, não estava aqui. Não estava aqui. Né? Então, é preciso empenho, é preciso vigilância, né, para que eu me lembre sempre, eu sou exemplo para os outros. Eu tenho que tomar cuidado, né, com o que eu penso, com o que eu falo, mas principalmente com o que eu faço. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. É, Babi. É. Da Val, da Paula e da Jéssica, que estão sempre junto conosco, nos auxiliando, nos ajudando. E, de repentinamente, ela nos deixou o nosso mundo material para viver na espiritualidade. Então, desejamos a Dona Maria Helena Flores de Biasi um bom retorno à pátria espiritual e que ela seja feliz no mundo espiritual. Um grande abraço para Val, para Jéssica, né, para Paula, né? Estamos vibrando para dona Maria, né, ser Maria recebida, Dona Maria Helena ser recebida envolta em luz, no plano espiritual nesse momento. Ela é uma pessoa de muito bom coração. Temos a certeza que no instante ela estará já lúcida para dar continuidade nessa vida dela como espírito. Então, um grande abraço a todos vocês. Nos solidarizamos. Né? E é o que deseja também a vocês essa recuperação, digamos assim, né? Todos nós aqui do programa Vivência Espírita. Bom, aproveitando para a gente falar onde a gente está fazendo a transmissão, né? Eu falar de algumas rádios aqui. Bom dia a todos. Eu falei pouco, mas estou aqui com vocês. Bom, a gente está fazendo a transmissão através da Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos, Rádio Espaço Espírita Barra Velha, Rede Doutrina lá do Rio de Janeiro, Web Rádio Semente de Amor, Campo Grande, São Francisco, Tobias Barreto, lá de Sergipe. Também estamos fazendo a transmissão Recanto da Prece Eurípides, que é lá de Campo Grande. TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, e no Twitch, que é a Vivência Espírita. E também estamos fazendo a transmissão através do aplicativo Vivência Espírita e no YouTube do Vivência, ok? Rodrigo, aproveitar, desculpa, que eu lancei também a enquete que eu não falei no começo do programa. Isso. Né? Você acredita que as músicas edificantes melhoram a nossa vibração? Já muita gente já votou aqui, viu? Passo a palavra para você. Lembrando que o Rodrigo também mandou falar para o Viral, se ele quiser passar o programa lá na Rádio do Bem, ele pode passar também, né? Nós fomos os primeiros, né? Quando vocês tinham o programa aqui de rádio mesmo, né? A Rádio Espírita era parceira do Vivência, todos os domingos a gente retransmitia, porque dentro do servidor do Alamar existia esta possibilidade de eu pegar o sinal de um outro lugar e retransmitir, né? Depois, com a mudança de software, isso não foi mais possível, né? E hoje é um troço complicado, porque para fazer isso, dá para fazer? Sim, dá para fazer. Mas depende da minha presença. Eu tenho que estar lá para poder botar o sinal, o áudio no computador e fazer a retransmissão dentro do nosso software, né? E aí dependeu, eu vou numa palestra, eu vou num evento, eu vou numa coisa, aí não vai transmitir. Então, por isso que eu não gostaria de pegar e fazer, porque a hora que eu falhar, as pessoas vão cobrar. Jorge, não, tranquilo, na hora que der a gente faz, né? E você viu que voz bonita da Babi? Ah, sim, com certeza. Ó, o programa tá quase acabando. E até agora foi um dos melhores programas do ano. Mas só porque o Rodrigo não tá aqui. Que maldade, que maldade. Ô, Lirão, quais são as programações da UZI para o ano de 2023? Bom, esse ano aqui nós quase não fizemos nada por conta da pandemia. O ano passado não fizemos nada. Né, o departamento de arte, especialmente, né, não fez atividade. Por quê? Porque já tem live demais. Né? Nós colocaríamos apenas mais uma live, tudo virtual, Né? E eu, sabe, arte virtual para mim é um negócio meio esquisito. Eu faço, né, lá na TV, mas é TV. É TV. Agora, a Casa Espírita, isso para mim é um negócio assim, muito estranho. E está gerando um negócio que eu tenho visto aí, eu tenho voltado às palestras presenciais. Estão fazendo reunião mediúnica por live. Por live. Né? Não, e os trabalhadores ficaram muito acomodados, não voltaram às casas espíritas. Tem casa espírita que tem 100, 100 e poucos trabalhadores, não voltaram 30. Uhum. Então, tem trabalhos deixando de ser realizados porque o trabalhador não voltou. Não voltou. E qual o motivo de não voltar? Comodismo. Comodismo? Comodismo. A gente já tinha previsto isso. Sim, é comodismo. No começo, não tem outra coisa a dizer. A pessoa se acomodou porque pela live ele assiste a hora que quer, ele assiste sentado no sofá, ele levanta, dá um pause e vai no banheiro, ou paga, atende o telefone, atende a porta. Na casa espírita não tem nada disso. Ele tem que ficar ali presente, tem que ficar ali prestando atenção, sentadinho. Pode dormir, mas está lá sentado. Né? Na casa dele é muito cômodo. Ah, não dá para assistir agora, eu assisto amanhã. Eu assisto depois. Né? Tem amigos que falam, Liralcio, eu maratonei o Canal do Bem esse final de semana. Legal, né? Maratonar o Canal do Bem, legal. Né? Mas eu prefiro que ele esteja ali ao vivo, que ele se comunique comigo, que ele escreva, que ele diga, que ele, sabe, que ele sinta ali na hora. Né? Eu gosto do olho no olho, né? Eu, como Ed Moreno, eu vou fazer palestra, eu faço as pessoas se abraçarem, eu faço as pessoas olharem uma para a outra, e aquela energia, aquela coisa, sabe? Que no virtual não tem. É. Não tem. É muito frio, né? Muito, muito frio. Muito frio. É, o virtual foi muito legal, mas não vai substituir, com certeza, né? Não vai, não consegue substituir. E o movimento espírita precisa acordar isso. Os outros movimentos se entenderam plenamente. Você vai na igreja católica, já voltaram. Né? Você vai nas igrejas evangélicas, todo mundo já voltou, está todo mundo trabalhando. O espírita não. É. Tem casa espírita que ainda não voltou. O dirigente precisa bater o pé. Não, vamos voltar definitivamente, pronto, e diminuir a questão do virtual. Curso virtual, vamos voltar ao presencial. Né? Palestra virtual, vamos voltar ao presencial. Né? Dá para fazer híbrido? Ótimo, vamos fazer híbrido. Isso, híbrido já fazia antes. A gente já fazia antes da pandemia. Né? Mas o trabalhador não pode voltar para o híbrido. Não. O trabalhador tem que estar dentro da casa espírita, tem que atender, tem necessitados, tem doentes, tem pessoas precisando. Nós precisamos voltar. E ele se esquece que quem mais precisa estar presente no centro espírita é ele. Somos, né? Nós, exatamente isso. Babi, vamos para os nossos aniversariantes? Para já. Oi? Teve sorteio, será? Ainda não. Quem que é os nossos aniversariantes de hoje? Ó, uma que respondeu aqui no YouTube, já pediu para parabenizar, a Tina Neca. Quem que é essa pessoa? Tina Neca sempre tá aqui junto com a gente, né? Mas, sempre conosco aqui. Mas vamos aqui para os nossos aniversariantes, Rui. É, lá do Paulo de Tarso, a Gisela Maria Pereira, no dia 18, no dia 20... Ivani Lopes de Carvalho, no dia 20, Maria Otília Cunha, que é a nossa querida amiga Tilinha, no dia 21, Maria Helenice Correia, e são os quatro dessa semana lá da Fraternidade Paulo de Tarso. A Tina Neca estava aqui já também no nosso quadro, né? Embora ela tenha mandado lembrar hoje, mas a gente já tinha colocado ela aqui no nosso quadro, né? Também o Chandler Ferreira, o Chandler lá da Tenda de Umbanda Mãe Maria, né? A Nazira também faz aniversário. O Chandler é dia 20. A Nazira é dia 21. Dia 21, foi o que você falou, né? É, não tá mais lá no Paulo de Tarso, né? O Forcato, nosso grande amigo, nosso irmão Forcato, dia 22 de dezembro, faz aniversário, junto com o Everaldo. Eu não sabia que os dois faziam aniversário no mesmo dia. Everaldo e o Forcato. Everaldo tá aqui em São José. Os dois parceirão pra caramba, os dois fazem aniversário no mesmo dia. Quem faz aniversário dia 23 é o Adail, né? O Adail, o esposo da Ieda, cunhado do Helder também. E dia... Não, 24 é domingo que vem, né? Não. É, dia 24. Não, então tem mais um aqui. A Simone também faz aniversário dia 24. E a Ivoneide de Oliveira. né? Dia 24 também. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom, paz e alegria em seus corações. Parabéns, Tina Neca, que ela pediu para mim mandar as felicitações. Tá bom? Legal. É, a gente tem um CD aqui, um par de CD do Liraucio. Alguém ligou aí, Tião? Pro CD? Ou não, já ligou alguém? Tem mais de um? Tem dois? Aí. Então sorteia um aí, traz pra gente aqui o sorteio. Não, mas são dois que tá dando. Não, mas é o par. Para nós é que ele deu par. Um e outro. Eu dei um para um, outro então, para outro. Um ganha o par do CD e o outro ganha o livro do Mané. É, exatamente. O primeiro vai ganhar o CD e o outro a gente dá outro livro. Vou dar o livro lá da livraria Casa do Caminho. Eita, nós. Recordista. Mas, adivinha quem ganhou o CD? Mariângela, mãe do Rodrigo. Mariângela Gonçalves. A Mariângela, o Rodrigo fala: nossa, mas minha mãe é direto, fala, mas ela liga, o que eu vou fazer? Né? As outras não ligam? Exatamente. Né? Quem não liga não ganha. Ela esteve lá no nosso bingo, que foi espetacular, nosso bingo, muito bom. Sentimos a ausência do Carlos, que não foi lá no nosso bingo, né? Mas não deu para ir. E, Jorge, meus parabéns pela festa de sexta-feira. A das criançadas da AME, viu? Que coisa linda, aquelas criançadas todas sentadas ali para receber os seus brindes. E nós temos que agradecer as pessoas que colaboraram com os presentes para as criançadas lá da AME. Exatamente, né? Porque aí dá presente para todo mundo e tem que ter colaborador, senão não dá jeito. E nós tivemos grandes amigos colaborando lá com a AME, né? Uhum. São 170 crianças, todas elas receberam o seu presente. É um sapatinho, uma roupa, e o que mais? Um brinquedo, né? E um brinquedo. Muito legal. Então, vamos encerrando, Carlinhos? Vamos sim, Jorge. Nós vamos agradecendo a família Vivenciana pela oportunidade que tivemos nesse domingo abençoado, recebendo o nosso querido irmão Liraucio Ritt, que veio nos trazer um pouquinho sobre trabalhar no bem. E as críticas são válidas, porque, infelizmente, o espírita é preguiçoso. Nós comentamos isso e é a grande realidade. É muito mais fácil ficar em casa do que doar um pouco do seu tempo aos irmãos necessitados. E como estamos tendo problema com os irmãos necessitados nessa transição planetária. E, infelizmente... Esse é o momento mais necessário. Esse é o momento em que muita gente está doente, doente da alma, né? Doente do espírito mais do que o físico. Né? A pandemia trouxe aí uma série de sequelas, né? Que as religiões precisam ajudar. E o espiritismo faz parte disso. E o trabalhador está deixando de atuar, está deixando a desejar. Nós esquecemos da dica aqui. Pode soltar a música aí, manda ver. Liraus, quando essa música está tocando, pode deixar tocando um pouquinho mais baixo, Babi. Quando a gente toca essa música, é para o nosso convidado dar uma dica. A dica pode ser de livro, pode ser de CD, pode ser de filme, pode ser do... A dica é o livro da Thelma mesmo, né? Esse livro importante. O momento de reflexão nosso, Gigavale, tocou exatamente nessa questão de educar a criança, de educar o jovem, né? E o livro da Thelma vem com este objetivo. Né, de os pais voltarem a ler para os seus filhos, né, e um conteúdo moralizante, simples, não é piegas, não é aquele negócio chato, é gostoso. Né? Então fica aí essa dica, né? Caminho Feliz, Thelma Mian, editora do Bem. O Liraucio está falando essas coisas, sabe que meu pai fazia isso quando eu era criança? Ele fazia deitar junto com ele, meu outro irmão, e ele fazia leitura da Bíblia, do Velho Testamento, né? Aquelas coisas do Sansão. Meu pai também fazia. Da Lila. Meu pai também fazia e eu sinto falta disso nesses nossos velhos de hoje. Abriram mão, estão mais preocupados em ganhar o pão, e sai de casa muito cedo e volta para casa muito tarde, e não veem os filhos crescerem, não transferem a decisão de educar para os professores, para a sociedade, e depois reclamam que deu errado. Então nós vamos encerrando aqui a nossa parte hoje, né? Agradecendo a presença de todos vocês, com grande alegria a presença do nosso irmão Liraucio aqui hoje. Vamos esperar que o ano que vem ele possa vir e o pessoal já esteja mais aceso nas casas espíritas. Tomara. Fazendo as apresentações, tudo, para a gente programar uma apresentação aí musical do Liraucio no sábado, por exemplo, que vale muito a pena. Trazer a Thelma também para falar sobre os livros. Quem sabe se na próxima vez o Liraucio vem para fazer as apresentações. E já vai ter novo livro que nós estamos preparando para lançar. Uhum. Quem sabe na próxima vez vem ele e a Thelma, o Liraucio para cantar e a Thelma para falar dos livros, né? Então, legal. Vamos aqui encerrando com a leitura do nosso livreto Você Se Conhece, da editora Dionise, lançado pela editora Dionise, que diz assim, esse texto. Os atos que praticamos em nossas vivências são como chaves que nos abrem as portas para a liberdade ou para o cativeiro. Paz e alegria em todos os corações. Até a próxima semana com quem, Rui? Quem vem na próxima semana é o nosso querido amigo Mário Vinhas, falando das belezas do Natal. E a Babi, não vai? Babi vai. E ela tem que falar no resultado da enquete. Eu quero ouvir a voz dela agora. Bom, aqui a enquete foi: você acredita que as músicas edificantes melhoram a nossa vibração? O resultado foi 97% sim. Uhum. E aí esse é o resultado. Uhum. Então, acho que faz muita diferença, né? Uhum. Melhora bastante. É legal. Isso aí. Obrigada. Liraucio, meu irmão, para suas conclusões finais, e depois você faz a prece de encerramento para a gente, por favor. Trabalhar no bem, ele, antes de qualquer bondade que você possa imaginar, é benefício para nós mesmos. Quando nós nos dedicamos, quando nós nos doamos aos outros, nós recebemos bem mais, né? Seria muita arrogância achar que nós somos bonzinhos e que nós vamos, né, fazer alguma coisa pelos outros. Quando a gente trabalha no bem, os primeiros beneficiados somos nós. Vamos nos dedicar a isso, vamos retornar às atividades presenciais, vamos colocar o nosso exemplo nas nossas dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, no convívio com as outras pessoas. Trabalhar no bem é divulgar o evangelho através de ações, pensamentos. Trabalhar no bem é construir um mundo melhor, é preparar o mundo para o reino de Jesus, que ele disse que nós vamos herdar. Trabalhar no bem é dever de todo cristão. Mestre amado, mestre querido, agradecemos a ti pela oportunidade de trabalhar. Que o que fizemos aqui hoje reverbere nos corações dos ouvintes, de todos aqueles que tomarem contato com este programa, e que ele seja tocado para que retorne à atividade presencial, para que trabalhe no bem, porque tu indicastes que aquele que quer ser maior no reino de Deus deve ser aquele que mais trabalha, deve ser aquele que mais se dedica. Tenho certeza, mestre, que tu continuas trabalhando como Deus continua trabalhando. Que não sejamos inertes, que não sejamos pessoas paradas, párias da sociedade, que só usufruem, que só recebem. Que nós sejamos ativos, que nós sejamos trabalhadores dedicados na tua seara. Que nosso Pai, nosso amado e querido Pai, nos abençoe hoje e sempre. Trabalhar no bem, vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Trabalhando com afinco, tendo amor no coração, pela estrada dessa vida, rumo à regeneração. Estudando o Evangelho, temos muito que aprender. Esse farol que nos guia, nos eduque e faz crescer. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Ser humilde e indulgente para com o seu irmão, perdoando os que te ofendem, terás paz no coração. Firme o seu compromisso no trabalho para o bem, pois somente a teoria não nos leva mais além. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Estamos juntos nessa estrada pra podermos aprender que daqui nada se leva além do bem que soube fazer. Segue em frente, segue firme, carregando a sua cruz. Esse é o grande ensinamento que nos deu o Mestre Jesus. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.